Vejam lá. Vejam como Deixa-me. é que esta merda se vê. Ah, não, já está, está a dar. Está a dar, Está a então. documento. Ah, está Tente. toda a gente. Vamos embora, padrão. Então vá, vamos a isto. Vamos falar então um bocadinho. Como é que é aquela cena? Pois é, Inicial. falta a nossa música de entrada. Pronto. Nós, isto é E assim. las nalgas de mandarim. E las nalgas de mandarim. Bom, vamos arrancar então com um especial Bill Paxton. Opa, isto um gajo nem vale a pena chorar, não é? Porque o homem morreu cedo, mas é um homem que temos que homenagear os nossos ídolos. E o Bill Paxton é um gajo cuja carreira parece que foi toda feita para filmes para mim, diretamente, não é? Porque os melhores filmes, daqueles que me dizem mais no coração, o Bill Paxton estava sempre em todas. Pá, mas já falamos um bocadinho disso mais à frente, porque temos muito para falar, que a carreira do Bill Paxton é uma carreira gigantesca. E vamos então contar aqui uma historiazinha que era o Bill Paxton, depois de morrer, estava a entrar nos portões celestiais. Portanto, isto aqui há 2 horas atrás. E Sim. É confrontado com o porteiro divino. Que lhe pergunta, então, tudo bem? Porquê? E eu disse, é verdade, ainda por cima, logo na noite dos Oscars, já tinha aqui um fato alugado e foi uma fortuna e agora não me devolvem o dinheiro. Bom, o porteiro olha para ele e diz-lhe que não tinha nada preparado para ele, foi tudo muito em cima da hora, não é? O gajo morre com 61 anos, não é? Entra assim nas portas celestiais e o porteiro diz-lhe que arranja uma suíte de luxo. Enquanto a malta lhe prepara um local personalizado. E o Bill Paxton disse: Ok, está bem, pode ser. Pá, enquanto ele fazia tempo para lhe preparar em suíte presidencial, eu ia num carro voador, não é? Tipo um carro de golfe voador que anda no meio das nuvens. E pergunta lá ao condutor, que era uma criatura celestial, assim, um nível a dois abaixo do porteiro, se podiam falar com os vivos. E o gajo disse-lhe que não. Quer dizer, alguns conseguem, mas normalmente não se consegue falar com os vivos, mas consegue-se ver. Existe um aparelho, que é um intercomunicador celestial, que eles carregam e conseguem ver. E aquilo é sintonizado de várias maneiras, mas aquilo que dão ao Bill Paxton é sintonizado por devoção. Ou seja, quem tem mais amor por ele, o sinal é mais forte chega lá ao sintonizadorzito. Então o gajo carrega no botão e a primeira pessoa que ele vê é o James Cameron. Numa sanita a chorar, e alguém lhe bate à porta a dizer para o gajo se despachar, pá, que estão atrasados para ir para os Oscars. O Bill Paxton começa a chorar, uma lagriminha, muda de canal, e depois aparece-lhe o Michael Jackson, deitado numa televisão, também a chorar, e o Bill Paxton diz: Então, mas este gajo está vivo. Volta a carregar no botão, e então aparece-lhe uma chamada de Skype de um podcast chamado Nas Nalgas do Mandarim. Pá, e o Bill Paxton arregala um bocado os olhos porque aquilo é só malta a dizer que é enfiar merdas no cu e cenas, braços e pernas e cavalos e o caralho. E entretanto o Bill Paxton está quase a desligar quando houve um dos gajos, que é o Pedro, do podcast das Nalgas do Mandarim, que sou eu, não é? Mas ele está a ver isto lá do céu, a dizer assim: O Bill Paxton teve a morte por Alien, Terminator e Predador. Não é o único, atenção, porque o Lance Erickson também já teve já foi morto por os três, depois do Alien versus Predator. Mas como nós não queremos aqui honrar, não queremos falar de morte, só queremos honrar a experiência do Bill Paxton, a pergunta de hoje é muito simples. É um jogo de matar, foder ou casar. Ou seja, vocês têm que escolher do Predador, do Alien e do Terminator com qual querem casar, com qual querem foder e com qual querem matar. Isto tem tudo de ser justificado. Casar, foder e matar. Isso parece um filme da Julia Roberts. Exatamente. Mas só com o Predador, só que é com o Predador, com o Terminator e com o Deixa-me cá tomar nota. Casar, foder e matar. E então diz Sim. lá, casar, foder e matar e mais? Como é que é? Quais são os Não, casar, foder e matar Terminator. só. É o Terminator, é O Predador o e o Alien. Predador e o Alien. Vamos começar pelo casar. Como é que é? Quem é que vocês gostavam que chegassem a casa ao final da tarde e dissessem: Querido, estou em casa. E eu vinha-vos receber com o peru no forno. e nos arrombasse a peida toda. Não, tem calma, isso não. Primeiro é beijinhos, depois tem que ter os filhos, não é? Isso tem que ter... é com o Carlos, não é? Pois, o Carlos é que é o Anos. O homem do ano. É que, não sei para vocês, mas casar e foder são dois verbos que comigo não... Dois verbos, não são verbos. Carlos, pensa nisto desta maneira. Imagina, aquele com o qual os teus genes fariam filhos mais bonitos, pronto, seja por aí. Pois, não sei, eu acho que todos estes têm genes dominantes, não é? Não mas sei. Espera aí, vamos falar um bocado sério que a gente já perdeu 10 ou 20 desde que começou o desafio, cara. Desafio tão longo ao Pedro. A gente já se baralhou aqui todos. Isto é para casar com os filmes ou com os personagens? Não. Os personagens ou os filmes? Não, espera aí, eu acho que vocês estavam a dormir. Estavam a dormir, de certeza. Tens o Predador, tens o Sim. Alien... E tens o Terminator. Neste caso, vamos o Schwarzenegger, o Terminator original. Destas três pessoas, animais barra bestas do espaço assassinas, vocês têm que escolher com qual querem casar, com qual querem foder e qual é que querem matar. Matar ou morrer? Matar. Um deles tens que matar. Ah, matar. Okay. Sim. Boa, posso despachar um deles. Está bem. Então está feito. Matar o Predador... Casar com o Alien, quer dizer que o gajo não lhe tocava. E fodeu o Terminator, pelo menos deve ter um cu que, como é robótico, não é robótico, é um cu robótico. Lá está ele com o cu. Lembra absolutamente tá, um bocadinho de óleo. Está oleadinho. Está oleadinho, um gajo que alguma coisa põe mais um bocadinho de WD-40. Aquela merda até tira riscos e tudo. E está feito. Portanto, acabo por não morrer em nenhum deles. Porque mato uma das minhas ameaças, caso-me com a outra, portanto o gajo não me toca, né? só refila. E tu qual é que casavas com o Terminator? Não. Casava com o Terminator, sim. É? E qual é que fodia? Não, eu fodia o Terminator. Casava com o Alien. Casava com o Alien e matava o Predador. Estou aqui, não consigo deixar de imaginar o fato de noiva. Mas era o Schwarzenegger, foi o fato de noiva, caralho. Era eu. Então não era o Alien. Vá, não interessa. Vá, isto aqui está muito fraquinho. Miguel. Não, ele casava com o Alien, não é? Matava o Predador e fodia o Terminator. Terminator, que é o único que tem um cu robótico. Pronto, é isso. Como se fosse cu de gajo, fica um bocadinho de óleo e está feito. É. Tu queres é que o gajo te rebente todo ali. Tu queres é que o Então... Deixa-me pensar. Eu casava. Sim. Com o Alien também. Para aproveitar o fato de noiva. Não, eu acho que matava o Alien, se calhar. Sim. Pronto. Ficava logo despachado. É que o Alien, quando estava com o período, aquela merda fazia-te a casa toda, não é? Aquele sangue verde. Sim, aquela nhanha, aquela merda, aquela merda é. Não, aquela merda é pior que o bolor, pá. Tu com a umidade, aquela merda estraga muita coisa. E depois também é uma chatice que manda lá, como é que se chama aquela, o grab face ou o caralho, ah, não é? Sim, o face grabber. Depois a reprodução o gajo está descansado e leva com um face grabber. Os vizinhos de baixo queixam-se muito daquele ácido verde, não é? Era uma cena muito complicada. Tu casavas com quem? Então, para ser diferente do... Aí do colega reventa peidas, casava com o Predador. Era fixe. Tendo em conta que é um gajo nunca... tem cabelo comprido, não é? E normalmente as esposas, como têm sempre aquela relutância do bobozinho, escusavas meter a boca, a pizza naquela boca. Não, e o gajo tem cabelo. Sim, exato. É isso. Não precisava, assim. Aquilo não é apetecível. Então, e depois, o que é que acontecia com o Terminator? Tinhas que matar, não é? Não, eu matava o Alien, casava com o Predador. Ah, tinha que foder o Terminator também. Não, vai tudo acabado com o robô. Esta merda, eu devia ter trazido um quadro para desenhar isto tudo no quadro, que isto é muito complicado. Isto era preciso um xadrez, pá, que isto não é nada fácil. É fudido. Mas pronto. Vamos lá recapitular antes de mudar de assunto. O sexo era sempre. Foder era com o Terminator, não é? Porque tinha o cu quentinho e oleado, é isso? Sim. Casavam o quê? Tu casavas com o Predador e o Carlos casava com o Alien? Sim. Ok, pronto, está bem. Está feito. Bom, e agora, Eu vou falar só um bocadinho do Bill Paxton, porque o Bill Paxton, não sendo um gajo que seja sempre, que seja o ator principal em grandes produções, é sempre aquele atorzinho que aparece e tem as interpretações mais icónicas, não é? Porque a voz dele é mesmo dada a ficar aqueles soundbites para sempre no nosso cérebro. E não sei se vocês se lembram do Game Over, não é? Aquela coisa que está toda a gente aí, como o gajo morreu. Toda a gente está a falar no Game Over do Alien. Mas existem mais uma data delas. Pá, o meu filme preferido do Bill Paxton... Pá, Eu sei que tu vais ver o Twister, por isso. Também. Eu gosto muito do Twister. Eu gosto muito do Twister, porque eu até vi para aí 3 vezes no cinema na altura. Foi uma cena assim um bocado... Foste mas... 3 vezes ao cinema ver o Twister? Fui. Fui 2 vezes cá em Coimbra, uma vez à Figueira da Foz. Mas o meu filme preferido dele... que é onde e lembram-se... É a melhor recepção do Facebook. Que filme é que está a dar naquele drive-in no Twister, quando vem o Tornado? É Psycho, não é? Isto é um trivia fodido, não. É o Perfeitiço de Oz, não é? Não, também não. Não. Qual é? É o The Shining. Ah, sim. Aqui daí hoje é terror, já não lembrava. Sim. Mas o meu filme preferido dele há de ser o Near Dark, que é um filme de 87, de uns vampiros, tipo um grupo de vampiros que anda de terra em terra, da Catherine Bigelow, que é um filme do carago, pá, é um filme muito bom. Tem assim aquela... Eu na altura, quando o vi, andava a ler a banda desenhada do Preacher, pá, e faz-me lembrar muito o ambiente do Preacher, da banda desenhada, aquela cena do interior americano e esta moto assim meio fodida. Nunca vi. É um filmão do carago. Near Dark. Pá, porque... Depois do Anoitecer. Sim. E depois ele aqui tem um papel muito, muito, muito importante, não é? Ele nos outros é sempre um secundário. Mas aqui é o protagonista. E também gosto muito, tirando aqueles secundários do Aliens, do Titanic e do Terminator. Que é o Terminator. Sim, Helena, adivinhei? Não, é aquele Frailty que nós já aqui falámos, foi realizado por ele. Lembram-se disso? Foi no episódio dos Twists. Sim. Que é o filme que é realizado por ele. Com o McConaughey, não é? Sim, o McConaughey muito novinho. Muito novinho. Sim. Que é um gajo que diz que o pai quer matá-lo porque o gajo recusa-se a matar demónios, merda assim, uma cena religiosa muito amarada com um twist um bocado foleiro. Tá, até é um twist um bocado a martelo, mas o filme é engraçado. O filme é bom. Pá, e estes são, se calhar, e o Simple Plan, não é? Sim, estão aqui a falar no... O Mialha está a falar de Simple Plan. São os meus filmes preferidos dele. Temos que fazer aqui um update sim aos nossos comentários, aproveitar que estamos em direto pela primeira vez. A Tânia Carvalho diz que fodia o cu todo ao do Reed. O João Baixo diz que a escanzelada está em direto, não faço ideia que é a escanzelada. E o João Gaspar está a perguntar como é que nós matávamos cada um deles. Quem é que vocês escolheram para matar? Eu ia matar o Alien. Fodido, tens que mandá-lo para o espaço, não é? Matava em Coimbra, com... Em Coimbra é complicado. Oh, sim. Ou com eco. Matava com headshot a John Wick na cara. Pumba! Ou com lápis. Matava com lápis. With a fucking pencil. Número 2. Quem é que tu matavas, Carlos? Já não me lembro, só me lembro de Oku ao Terminator. Nunca sei. Ficaste doido. Ele matava o Predador. Que é um gajo fácil, não é? Eu vou dizer, já acabaste, Pedro? Ou não? Já, eu nunca acabei. Chegaste a dizer qual era o teu era o Frantic, já disseste. É o Frantic e o coisa e o Frantic e o Near Dark. E o Near Dark. Descobri hoje que o meu favorito do Bill Paxton é um filme que eu nem sabia que ele entrava, que é o True Lies. Já estive aqui a ver o trailer para ver se me lembrava o que é que ele faz. Também e é aquele... ele não aparece no trailer. Aquele gajo que faz de conta que é... Que disfarça que é espião só para comer gajas e quando o gajo o apanha, o gajo diz que não é espião nenhum, que nem sequer tem a pila pequena, não sei o quê. Já sei, já me lembro, ok. Sim, senhor, que eu adoro True Lies, sou completamente. Quer dizer, sem ser os clássicos, né, que nós já te fomos para aqui, que ele entra como secundário. Quer dizer, se bem que este papel do True Lies também é secundário, porque daí eu não me lembrar. Aliás, o Bill Paxton entra numa camada de filmes que eu sei que ele entrou, mas um gajo quase não se lembra do papel dele. neles todos. Que ele entra no comando e tu não disseste. Sim, mas é o operador do radar, quer dizer, não é um ator de coisa. Mas é o comando, tu vês o comando todos os dias ao pequeno almoço, ao Pedro. Está tudo bem, mas quer dizer, está bem, sim, sim, grande fail. É um fail, cara. O que é que devemos esperar, Coronel? A Terceira Guerra Mundial. É o gajo. Pronto, que está... a gente. Sim. Exatamente. Nós também não tivemos aqui, não fizemos muita pesquisa, também nunca fazemos, né, sobre o Paxton, portanto não temos aqui muito mais para dizer. Ou tens alguma coisa, Miguel, para dizer do Paxton? Deixa-me pensar. Epá, é um daqueles ícones quando um gajo era puto, não é? Ainda é? Tu não é? Sim, é um gajo que gosto também dele no Apollo 13, pá. É um filme também que achei alguma piada. E depois o Twister é daquelas coisas que realmente... o Twister, sim. Associo mais ao gajo. Porque o gajo é a personagem principal, é dos poucos. Pá, mas o Twister, digo, o Twister é um filme, sei lá, é daqueles filmes que hoje em dia é um filme de domingo à tarde, não é? Acho que já nem há filmes de domingo à tarde, mas o Twister é um filme de domingo à tarde. Epá, mas o Twister, para mim, na altura, foi um filme do caralho, porque eu não estava nada à espera. Aquilo é um ambiente, aquilo visto no cinema, só faltava o 4D do ar, porque aquilo é um ambiente do caralho, aquela ventania toda, e as árvores, o caralho, e o som. Sim, e o Ian de Bond vinha do Speed, vinha bem lançado, sim, ainda estava com... a voar e o caralho, e depois aquela história, e a história é boa, é daquela história básica de clássicos americanos de ação, uma história de amor bem metida, uma história familiar, apela ao coração, apela à ação, apela não, e, segmento, e segmentos em crescendo, não é? Bem construídos, começa por um F2, um F3, até que vem o F5 e faz aquilo tudo. Aquela e depois, merda, mas... a estrutura de filme, tanto narrativa como de tudo, aquela merda é um filme Spielberg. Spielberg, é um bocado... Foi a fase de ouro do Ian de Bond. Foi, sim, o Speed e este, pronto, depois acabou. Foi o único. Depois estragou-se, pronto, e acabou. Ah, e ele fez também aquele filme do macaco. Vocês disseram que é um dos vossos preferidos, o grande Joe Young da Disney, lembram-se? Eu gosto, eu gostei desse filme. Também gosto. Eu só vi no cinema, uma vez, mas não desgostei. Gostam eu só vi quatro vezes o Joe Young do cinema. No cinema. A Figueira da Foz, o Manuel Algarve. Mas gostou, Eu também fui ver ao cinema, confesso, mas o filme é fraquito, não é? Opa, é um macaco grande, é tipo um macaco médio, não é? É tipo um Godzilla de gama de entrada. Um Godzilla, um King Kong de gama média. É um King Kong bebê, yeah. É. Fofinho, não é? E simpático. E sim, já não me lembro quem é o mau. Vai ser o gajo do Jardim Zoológico, o caralho, não é? Que era o Vapão. Era. É uma merda assim. Não, eles querem raptar. Ah, é tipo um russo, já sei qual é. É um gajo das barbas. O Rad Serbe de Zija. Se calhar é o gajo que é o russo do Armageddon, também é o russo no John Wick 2, não é? Que é sempre o mesmo russo. Este é outro russo também conhecido. Mas é o mau, já não me lembro. Eles querem levar o macaco para algum lado, ou vendê-lo, ou o caralho. E está a Charlize Theron também. Vestida. Com pouca maminha, mas está. Está com pouca maminha neste... Porque ela aqui estava a tentar, por ser para toda a família. Que é que sempre complicado. Um gajo nunca sabe o que é que há de fazer. Ah, e ele entrou depois no do Submarino, aquele que tem o Bon Jovi, o Submarino. Sim, sim. O Bon Jovi acaba sempre nos nossos episódios, impressionante. O Bon Jovi falece logo ao início, acho eu. Pois, bom filme, então. Explode lá uma merda. E também aparece no Weird Science. Aparece? Sim. Isso é de quando? Weird Science é dos anos 80, 1983 ou 4 ou 5, que são dois gajos que têm um computador e depois mijam para cima e é uma cena materializa-se, não é? Aquela típico sci-fi, não deixam de cair Coca-Cola no teclado. Acho que é uma merda assim. É com ele? É com ele. Quer dizer, ele aparece. Não sei se ele acha que não é dos principais, mas o gajo entra. É com ele. Estava aqui a ver se o via. Aquilo é aqueles dois gajos, dois putos que fazem uma gaja muito boa e não sabem como é que dão a volta, não é? Sim. E o último filme que viram dele? Opa, o último filme que vi dele... Oh, tem que abrir o IMDb, deixa-me dias. O último filme que vi dele foi Nightcrawler, não, o Edge of Tomorrow, não sei. Foi Titanic ontem. Saudades, não é? Do exato. Tempo em que os Oscars eram bons. Exato. Tinha piada se fosse mentira. ele estava na série do Training Day, pois era. Ainda não vi. Não vi também, não vi. Não vi também. Foi o Nightcrawler, foi o filmezinho. Bem, mas vamos deixar o Bill Paxton em paz, que Deus dê descanso à sua alma, adeus até à próxima e vamos se calhar passar para os Oscars, Ana. Grande saudade, eterna saudade, eterna saudade. Eterna saudade. Ah, ele, não, vamos, temos de falar no coisa, no limite vertical, que ele é mau. Sabem qual é? É aquele que o Robin é alpinista e vai à procura da irmã. E depois salta assim um buracão do caralho. Com dois martelos de jogo na mão. Sim, isso é super sábado à tarde, essa merda. Até a cor, o logotipo, sabes? E o Bill Paxton está de mal e depois mata aquele ator que faz de Crijack nos X-Files. O gajo estava doente e o Bill Paxton dá-lhe uma almofadada nas fuças. Já coisas, quando estou lá no buraco. Tudo coisas yeah. boas. Tudo mas depois boas. O Robin vai lá buscá-lo. Ah, mas ele falece no fim, acho eu. Mas pronto, não gostam do filme, não é? Fui ao cinema também. Não é propriamente o Citizen Kane. Mas nem o Citizen Kane é o Citizen Kane, não é? Bom. Então vá. E o que me chegou mais nisto foi o que o gajo é novo, não é? O gajo tem 61 anos. 61, sim. E parece ser uma coisa muito estúpida. O gajo a fazer merda. Uma cirurgia com alma, não sei qual que é. Bom, mas não vamos especular. Bem, vamos embora. Quem já está tudo a perguntar quem é o Bill Paxton, até que toda a gente quer falar, mas é dos Oscars, vamos deixar o Bill Paxton. Ok, então vamos aos Oscars.